Lima, Lima Alfa, livre pouso Pichano 7, 150 graus, 12 nós. Lima Alfa. Vitor Charlie Hotel, mantém um ponto certo. Quantos minutos para autorização do setor? Max Vilés, se alguém fica atento ao Charlie 402, uma milha para Simbra, está autorizado, vocês vão mantendo no máximo 500 pés. No máximo 500 sobre o terreno, ainda não visual com aeronave, agora sim visual, Max Vilés também. 18, boa viagem. 08, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, Gol 2067, boa tarde. Gol 2067? Isso. Gol 2067, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, 2067. Sono 5, 0 graus, 10 nós, o ajuste 10 no 5. Autoriza sobrevoo do Mike Filete Romeu. Está autorizado, Mike Filete Romeu, informa que a aeronave em aproximação está mais 11 minutos para a Duna. Mais 11 para a Duna, vai tentar trabalhar nesse período, Mike Filete Romeu agradece. Você é livre de estacionar? 4. Guardanão de rio à direita, proa 220. Sente, por quantas milhas, meu 254? No mínimo 50 milhas. Tem. Mamute 59, acione identificação, voe proa de Bonf para a chegada Bonf. Renegar no 015, reporte para a descida. Não, voe Bonf para a chegada Bonf, Mamute 59. Livro 1 no 70 pro 050, passaria 2230. 7230. Oxedã 6254, chame o centro Recife. Frequência no 33, decimal 25, alterna no 25, decimal 1. 33252511, né? 6254. Mais para Brasília. Autorizado. Via Pazulu no 7, nível 360. Cola da Pistuno 0, curva direita, saída arbórea, left. 1208, controle, 5167, transcone. Ok, então está autorizado 360 para Brasília, via rota do plano de voo, uniforme do Luno 7. Decola da 10 na arbórea, elefa. 1208 é o controle, 5167, transcone. Confirmando a parte da colagem, curva esquerda. O 1867 confirma a posição. Confirme a curva esquerda? Direita. Agora leva direita. Ah, eu falei direita, você falou esquerda, aí sei se entender. Certo, se eu não tinha cotejado o lado da saída, eu falei esquerda errada. Curva direita. Paciente, então curva direita. Confirma o gate. Estamos no 7. No 7 é pronto. Claro. Direita, táxi 1211. Gilete Tanguzulu, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, o Gilete Tanguzulu. A ver, chegada Bonsk, na proa de, foi proa de Bonsk para a chegada a Bonsk. Charlie Hotel, decola o 53, controle no 20, décima 8, boa viagem. 208, grato. Controle, muito boa tarde, Patango, Vitor Charlie Hotel. A Patango, Vitor Charlie Hotel, contato radar, decolagem, suba para nível de voo no 00, sai da árvore. Está sentindo na árvore, Vitor Charlie Hotel está em condições visuais, está presente, propõe cancelamento, solicita o nível 1905 direto, bom dia, Zita Lapa. Patango, Vitor Charlie Hotel. Suba sem registrar nível de voo na 00, ainda na proa de árvore. Ok, uma centena na proa de árvore, ouvi para o Charlie Hotel. Passarelo 2230, deixa para 2 no PES, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Descida para 2 no PES, reportará estabilizado no localizador, passarelo 2230. Autoriza a proa de Duna, dá presente, senhora? Foi Duna 2230. Duna 2230. O 2067, sendo centro Recife, frequência no 33.25. Alterna no 25, décima 1. Sali Hotel, voo e árvore inicialmente. Vamos no árvore, Felipe. Só tá fazendo uma pequena correção à direita aqui de 5 graus. É. Patango, Vitor Charlie Hotel, confirme a proa ideal para o destino. O destino, senhorita, é a proa 288. Patango, Vitor Charlie Hotel, autorizado, voa direto destino. Confirma, ainda está com referências visuais para mudança das regras? Afirmativo, senhorita. Está presente. Vitor Charlie Hotel, plano modificado às 1556. Autorizado subida para nível de voo no 05, voo no possível, informe seu estimado de pouso. Afirmativo. Vai estimando aos 1705. 1705. Pat 3, contorno Pat 1, Lima, Mike, Quebec. Quebec mantém a posição, chama a torre 195. Confirma? Alfa Romeo India Oscar Mike, prossiga. Para o voo 867, está no 7, para o pushback até no mesmo. Autorizado, chama o táxi, boa noite, 67. Ah, parei. Papai Romeo Jéssica Márcio, confirma a procedência e destino? Estarei 3230, interceptou o localizador. 3230, chamei a torre no noite, decimal 95. 3895. Controle, uma noite 59, Aguardo de Ocura. 859, desça para 4000 pés, NH 10114. Acima aqui, 4000 pés, uma noite 59. Papá Romeo India Oscar Mike apresentou notificação de voo. Informe que Salvador não aceita plano auxílio. Confirme essa posição no momento, não está recebendo o seu transponder. Está autorizado o cruzamento da 1735. Correção, Juliette Angulo. Altera, Salvador. Azul 4463, autorizado táxi da direita Índia, ponto de espera 1895, KNH 1014. Índia, direita Índia, ponto de espera, chama a torre. Confirma, tudo bem? Confirma, sua torre, gentileza. 118, decimal 95. 395, passou 4, 4, 5, 5, 4. Destino Salvador. Confirmar o vento para o 2230? 180 graus com 8 nós. 180 com 8, obrigado. Espera para onde passar 4 metros aí. 4463, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 4463. Abandonou o sobrevoo, intercepção BR-3, 324, agradece mais que já comeu, vai seguir para a família. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, reporte visual com local de pouso. Papá Romeu, Jéssica Mike, o senhor mantém a escuta deste controle e a frequência da torre é 198 decimal 95. O senhor está na área do controle em Salvador. Controle em Salvador, uma boa tarde, boa 1255, informação mais. Bomba 255, essa identificação, autorizada a chegada a bom, filhete inicialmente da nível de voo 090, que negar 1014. Afirma, inicialmente 090, bomba 255. Mamute 59, vetoração para final LS, curva esquerda, proa 230, limite aqui de mais que 150 de Simbra. 230, limite 150 de Simbra. 30 ao 04, direita, 1211. 211, 2230. Salvador, passarela 2230, livrando a sua. Passarela 2230, Alfa, Kilo, Pat 3, 5 Lima, posição. Alfa, Kilo, Pat 3, 5 Lima, posição 2230. Vitor Charlie Hotel, está a 38 milhas oeste do VR Salvador, serviço radar encerrado. Para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife, frequência 28 decimal 8, altera no 35 decimal 3. 98, 1, 3, 5, 3, 2, 5, 3. Vitor Charlie Hotel, primária 128 decimal 8, secundária 135 decimal 3. Comandante 255, reduza a velocidade para 220 nós, número 2 na aproximação, desça para nível de voo 080. Afirmativo, reduzindo 220, 080, voo 208. 208, eu sou 4463, boa. Afirmativo. Voe direto ao rotatório, como você está fora dos corredores visuais. Controle Salvador, boa, azul 4463. Azul 4463, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 180, autorizado voo direto Coral. Ciente voando Coral da presente, azul 4463, subindo 180. Tá bom, com a Mike direto, Romeu? Mike direto, Romeu, já. Mike Direct, Romeu Lima, fragmento para coordenação. No 867, livre decolagem, no 80 graus, 62. Livre decolagem, com 867, 90. Mamute 59, pode incrementar a velocidade ou manter até mais próximo? Pode incrementar, então também assim, Mamute 59. Bono 255, desça até nível de voo 070. 070, Bono 2. India Oscar Mike, com reporte visual com aeroporto. Mike, tá visual para o posto. Barra Mike para instruções de pouso, chame a torre 198 decimal 95. Ok, 198 decimal 95. Para informação, não dá para incrementar, apareceu aqui de informações, vai manter 150, mas fica para manter o 7. Ó, torre, Salvador, é o Deixa que a Mike tá na escuta, deixa o controle. Control ligou 1867. 1867, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 e Arbor. E Arbor, pode voar direto Elefa? Estou no 7, posição rotatória. Reporte final de 3 milhas, pista no 7, o Índia, Oscar Mike. Ok, obrigado. 463, autorizado, vai direto e o Colv. E o Colv da presente, azul 4463. Bom, 255, desça para nível de voo 050, se tiver condições, reduza para 200 nós a velocidade. Termo, sem condições, vamos reduzir e descendo para 050. November confere, autorizado Paulo Afonso, via Zulu 9, Franti, após direto. Nível 1 no 70, decola da pista no 0, curva esquerda, saída Momo, transição Franti. 1208 controle, 5175 transponde. Embraer. Bom, 1205, vai manter a torre de pelo controle, devido informações da canal de direita, já está bem reduzido. Se for possível, aposte pelo aí. Quanto vai virar à direita, pode ser? 155. Então mantenha nível 050 e reduza para a mínima limpa. Ah, viu? Já estamos com 200 de quitada. Station pronto. Mamute 59, curva esquerda, proa 210, limite permanece radial 100 de Simbra. 210, limite radial 100 de Simbra. Mamute 59. Mamute 59, desce inicialmente até 2.500 pés. Salvador, Papa Romeu, Delta, Papa Fox. Oscar Mike, solo ao 13. Confirme, Pátio. Pátio. Ok, frequência livre à direita. Fox 060, 10 no Pátio, Delta, Papa Fox. Mamute 59, desça para 2.000 pés. E aguarde o último vetor para o localizador. Goku, aguarda o último vetor, Mamute 59. Bom, 255, desça para 4.000 pés. Tem condições de manter a proa? Temos, bom, no 255. Está vendo um pequeno desvio à esquerda, já retornando para o de pelo. E vai manter pelo. Esse bom, 255, tem condições de manter a proa 220? 220, afirmativo. Esse com 255, vetoração para sequenciamento, mantém a proa 220, limite que ele é mais que 100 de Simbra, descendo para 4.000 pés. Ok, limite final, descendo na proa 220, 4.000, 225. Tô no 867, no centro, Recife, frequência no 28.8, alterna no 35.3. 388-353, Mamute 59 para interceptar o localizador, curva esquerda, pro 150, reporte estabilizado. 150, reporte estabilizado, Mamute 59. Azul 4463, 9 milhas para terminal ilhéu, serviço radar terminado, mantenha nível de voo no 80, chame o controle ilhéu, frequência no 20, decima 1. Vai manter o 80, agora 120, decima 1, vem passar na frente, boa tarde. O 255 tem condições de reduzir para 1.70 nós? Afirma, 1.70. Só Com 255, para interceptar o localizador, curva esquerda para o AL 960, desça para 2 mil pés, autorizado final ILSF3, após estabilizado no localizador. 60, descendo para 2 mil, vai cortar estabilizado, agora no 255. Controle Salvador, boa tarde, está 3144, formação mais. Boa tarde, passageiro 2013. Quem me dá para o telefone? 3144, acendo identificação, autorizada a chegada Mari, desça para nível de voo 050, QNH 9094. 050, 1094, chegada Mari, apresenta a sete. Delta para 4, 30. 59, pulha elétrica. Mamute 59, chame a torno no 8 decimal, 9 e 5. Mamute 59, chame a torno, mamute 59. Delta Papa Fox, desça para 4 mil pés. 4 mil Papa Fox. Sim, mamute 59, está na final. Tranquilo. Já é chegada 3144. Então 3144, mantém a chegada número 4 na aproximação. 5, formação em curso November. Para 4, João Pessoa? Pioneiro 45, autorizado João Pessoa, nível 110, via Golf 677 até Recife, após direto. Decola da pista 10, curva esquerda, sai da Conde. Controle 120, decimal 8, aciona 5160. Planejamento correto, Pioneiro 45, chame para acionamento. 1110. Cação autorizada a chegada a MAN, isso para nível de voo 060, QNH 9094. 060 com 10104. 6603. 5, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso, ajuste 90 na porta. Tempo é aguardado. 4-1, na cena identificação, autorizada a chegada a bom, se desça para nível de voo 070, QNH 9094. 3-1-5, voe direto Duna, desça para 4 mil pés, que negar no 0-1-4, se possível, high speed para o sequenciamento. Direto Duna, high speed para o sequenciamento, descendo para 4 mil. Ocean F 63-1-5. Meu Delta Papa Fox, desça para 2 mil pés, autorizado final ILSX2, reporte estabilizado no localizador. 2 mil reportagens estabilizados, Delta Papa Fox. 59, solo os 22, a Geniz, liberação à esquerda. Na minha escuta até o pátio militar. Firmo. A 3144, número 3, reduz a velocidade para 2320 nós, 3144. 2320 nós, 3144. Sim. Mamute 59, grato, uma boa tarde, frequência livre. Frequência livre, uma vez. Ok, ciente do estacionamento, chama para o táxi, azul 2788. CLM 320, assina identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 060, quem negar 1-0 no 4. 1-0 no 4, Mari, 63, chegada a Mari, 6320, CLM. Estabilizou o localizador, Delta Papa Fox. Delta Papa Fox, chame a torre, 118 decimal 95. 895. Ataque, 2782. 15 milhas, vai igual a porta. 161-41, desça até nível de voo 060. Baixado e travado, livre pouso, Delta Papa Fox. O Xanem é 315, desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Sendo para 2.000, reportará estabilizado, o Xanem 6315. Zona 44 da TAM, reduz a velocidade para 2.009, desça até 4.000 pés. 2.009, descendo a 4.000 pés, 144. CNM 1.41, desça para nível de voo 050. 050, 1.41, voando bom. CNM 320, número 4, na aproximação, reduz a velocidade para 230 nós. 4 na aproximação, 230, redução 6320. Vai atingir 150, 6320. 6320, desça até nível de voo 060. 060, 6320, CNM. Para o táxi. 2-1 a bordo, autonomia de 4 horas, Delta Romeo. Confirmação para o Abelho? 2-1. Juliette Romeo, prossiga. Decolado Serra Índia com Índia, está mantendo a BR-324, rumo sul, alocado 0-1-1-5, mais Juliette Romeo. Mas se vai também, eu mantenho 500 pés no máximo, QNH 90 no 4. 500 no máximo, na sua escuta permanente, mais Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, confirma o tipo do equipamento? Romeu 44. Pioneiro 45, mantém a posição no pátio militar, aguardando o saque. O Delta Papa Fox solo aos dois outros, confirme, vai para o pátio 3? Se possível, pátio 3, parada no máximo uma hora. Presidente, à direita, eu chamei solo no 211, no Delta Papa Fox. 211. Autonomia de 3 horas para 7. É, capelinha, próximo à duna, mais filete Romeu, não, mais de 500 pés. 7, mais filete Romeu. Meia, 3, 2, 0. Autoriza, boa duna, está presente? Canal 320, mantenha a chegada número 4 na aproximação. Mantenha a chegada, 6320. 3144, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LS X-Tree, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, autorizado a X-Tree, reporte estabilizado, 3144. O Xanema é 320, desça até 3 mil pés, em condições de reduzir a velocidade para 200 nós? Já estamos reduzindo para 200 nós, 3 mil pés, o Xanema. Taxi via Delta, Alfa, Juliette, Pátio Uni, Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera 1895, QNH 1014. Delta, Alfa, Juliette. Afirmativo, 6141, e desça para 4 mil pés. Localizador, a Xanera 6315. É 315, chamei a torre, 98, decimal 95. 095. Delta Papa Fox está em chamado para permanecer no pátio 3. Sente, mas é a posição aguardando. Meu Deus. Passa 234, por favor. Da velocidade? Estamos fazendo para mínima limpa de 190, ajuda? Ajuda, 6141. De novembro, sente, formação em curso de novembro, mantém a escuta aguardando o 4. Estamos aí. 6315 agora, pista livre. Aguardando que está livre, né? 3 1. Só para a Fox, a posição é 2 Romeu, no pátio 3. 2 Romeu. Índia November Alpha, pronto, 4. Alfa, voo local Salvador, Salvador, corredor forte, está afastando a 2-0 milhas, decola da 1-7, curva esquerda, a 1 no meu pé. 1-2-0-8, controle, 1895 a torre, aciona 0-1-3-1. Você está cruzando o nível de voo 080, tem condições de prosseguir na chegada? Tem, Sem condições, 6320, prosseguir na chegada. Zero, pioneiro. Faz ajuste. Azul 2788, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 1970 via Momo. 1970 via Momo, 2788. Xanema 320 está seguindo tráfego 12 horas, 7 milhas, com 200 de grau de speed, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Tru, reporte estabilizado no localizador. 2000 autorizado, descendo o plano aqui, mantém a prontitura aí. O Xanema 320. Não, 6141. Não, o Xanema 6141 não vai manter a proa. 215, tem condição de curvar à direita, proa 230 agora? Agora. 6320 copiou, descendo para 2000, autorizado ILS, reportará estabilizado no mesmo. F, 6320. O CNM 1141 informa que irá ultrapassar o curso do localizador no limite que é demais que 070 de Simbra. Bloqueado. CNM 1141 irá ultrapassar o curso do localizador novo limite que demais que 070 de Simbra. 070 de Simbra. 141 não tem condição de valor de 6. Tem. Mantenha para 215. 3144, se meteu no 8, decimal 95. 295, boa tarde. 5.4000, 6144. 415, mantendo a proa, desce 2014. 2014. 141, velocidade indicada. 180. 6320, velocidade indicada. 6320. No momento, 170. 7-0, sim. 141 da esquerda, 180. Corrigindo, 190. 141, esquerda, 190. Esquerda, 190, 6-1-4-1. Quer que reduza mais ou acelere? A velocidade está ótima. O 0-1-4 agora está livre, 3-1-4-4. Janeiro 45, livre decolagem, nota de 0 graus, 8 nós, o ajuste no 0, no 4. Decolagem, Juno 5, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4-4, cheque trem, pouso autorizado, 130 com 612, o ajuste no 0-1-4. Livre pouso, 1-0-1-4, 3-1-4-4. Confirma quem chamou? É, aeronave da TAS, Golden na reporte 14, Mike Zulu Golf, necessita de autorização para reporte para o fim de 620. Mike Zulu Golf na remota 1-4, para qual posição? 612, o fim de 612. Sim, a gente aguarda. Métrica 20, completa ILS, setor 118-95. 118-95, Métrica 20, obrigado. Oi, 141, tráfego precede da companhia, 12 horas, 6 milhas, 2 mil pés, 1 oeste. Zero. ILS da 10, F-Ray. Métrica 20, reporta Simbra, com trem checado, altímetro 1-0-1-4. Reporta Simbra, 6320. Autorizaria a proa de frote para evitar formações? Ah, no controle não tem jurisdição para autorizar frote. Dali seu desvio, porém a já meu término para a nova orientação. Afirmativo. Vai desviar à direita, 350, chamará retornando. Tome quantas milhas é necessário desvio? Por 20 milhas. Excelente. Meu Tango Delta, prossiga. Vamos lembrar. Visual do campo, baixado e travado. Sena 6320, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus com 08 nós. Pouso autorizado na 106320 já. 31144, táxi via Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 31144. 190, direto Conde, pioneiro. 190, voando direto Conde, pioneiro. India November Alpha, alinha e mantém cabeceira 17. PLS, né? A 1-4. 4-1, Luna completa LS, torre 1895, boa tarde. Agora 14-8, com uma boa tarde. Salvador, Oceaner 6, 1-4-1, 2 milhas e meia de espera. 1-4-1, altímetro 1-0-4, continua a aproximação, guardando pista livre. 4. Tono 70 graus, 170 com 05 nós. Mais Juliette da 3 zona 44. Confirme. Próximo mais Juliette da 3 zona 44. Não, 3144, livre ingresso. Não, aguarde para o ingresso. Mantenha a posição antes da Juliette, aguarde para o ingresso, seu portão 09. Aguardo para o ingresso da 3 zona 44. R20, solo 40, à direita, solo 21, decimal 1, boa tarde. 121, decimal 1, 6320, obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, Janeiro, 6320, Libro na Eco. Meu 141, tem livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus com 08 nós. Livre pouso na 106, 1-4-1. Livre táxi até antes da Juliette, o Xaner 6320. Autorizado o táxi antes da Juliette, 6320. Tan 3512, confirme o destino e o nível. posição 380592. Mando pronto, está livre da 17, o vento no 40 graus, com 8 nós. Livre decolagem no 7, em nome de Alfa, está sendo. 788, controle ciente, passa 130 em subida, chama agora Recife, frequência 2545. 2545, Recife, 41, Solos 43 à direita na Fox, Solo 121, decimal 1, boa tarde. 21, 1. Boa tarde. Solos 43. San Mike, Zulu Golf. Ok, Zulu Golf chegando no fim de meia dúzia. Faltam 8 metros aproximadamente para finalizar. Gente, Mike, Zulu Golf. Reporte estacionado. Zulu Golf. Observe o Airbus da companhia estacionado no 06, após livre táxi até o 09. 10, 3, 0, táxi 09, está atrás da zona 44. Solo, Xanermia 141, zona Fox, estacional. Mantém posição antes da Taxi Juliette, o Xanermia 141. Zulu Golf informa o final do reboque no fim de número 62, muito obrigado. Gente. A 320 antes da Juliet. Tem posição, aguarde para o ingresso. Mantém a 320. Passaria 223, puxa, estacionamento a 5 Lima. 5 Lima, parte 3, coordene com a equipe de solo, chame pronto pro táxi. Camarada 2223.